The Rainbow Melody, Günter Maurice e sua orquestra. Presidente Collor de Mello está avaliando detalhadamente o desempenho de seus ministros e já planeja mudanças na equipe. Estuda ainda alterações na estrutura dos ministérios, entre elas a divisão do Ministério da Infraestrutura. Congresso conseguiu aprovar projeto de conversão à medida provisória 237, que permite novas formas de acesso aos cruzados novos retidos no Banco Central. Ele autoriza os mutuários do SFH a utilizarem cruzados para pagamento do saldo devedor da casa própria e determina que o Ministério da Economia não poderá prorrogar o prazo da devolução do dinheiro bloqueado. Ródia vai ter que pagar multa de mais de 408 mil cruzeiros. A CETESB descobriu depósito clandestino de lixo químico em Itanhaém, litoral de São Paulo. Além da multa, a Ródia tem 15 dias para apresentar plano para a retirada do lixo químico. Governo da África do Sul levantou estado de emergência na província de Natal, última região onde a medida ainda vigorava. O presidente Frederic de Klerk afirmou que agora estão abertas as portas para a conciliação entre brancos e negros. Em São Paulo, 14 horas. ZYD 900. 99,3 MHz. Escala 99 FM. Classe especial. 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima. Transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital. Caixa postal 3131. Telefone 289-4000. Escala 99 FM tem o prazer de apresentar a música de todos os tempos. Oferecimento Banco Sudameris Brasil. O seu dinheiro merece o melhor. CDBs ou RDBs Sudameris.